aniversário de um mês. Que você falou te amo da última vez. Eu acho que esqueceu de me avisar e eu já virei ex. Você virou aluno nota 10, tá dando aula de ausência. Olha a concorrência, cuidado quem abandona demais. Um dia sofre as consequências. Levanta cinco dedos, baixa dois. Olha o sinalzinho da chifrência. Tá me deixando na carência, me trocando pela farra. Tá implorando Gaia, tá implorando Gaia. Você é DVD na cama, deita, vira e desmaia. Tá implorando Gaia, tá implorando Gaia. Tá me deixando na carência, me trocando pela farra. Tá implorando Gaia, tá implorando Gaia. Você é DVD na cama, deita, vira e desmaia. Tá implorando Gaia, tá implorando Gaia. Márcia Felipe, faz o sinalzinho da chifres. Você virou aluno nota 10, tá dando aula de ausência. Olha a concorrência, cuidado quem abandona demais. Um dia sofre as consequências. Levanta cinco dedos, baixa dois.